Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores, amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Ninquimpa. E hoje aqui com os meus parceiros nesse terreiro de discussões e bulimentos. Dê um salve aí, gente! Salve, salve, aqui é Sueli Ribeiro. Aí, salve aí, pessoal. Salve, salve, Fafi Prado aqui. E hoje aqui também com o nosso crush. Com o nosso crush epistemológico, com o nosso crush da pedagogia das encruzilhadas. Ele... Que rufem os tambores! Bate um tambor aí! Salve o nosso crush! Salve o crush das encruzilhadas! Luiz Rufino, que é doutor e mestre em educação com graduação em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atua principalmente nos temas conhecimentos, educações e linguagens outras, crítica decolonial, antirracismo, processos de formação em diferentes contextos educativos, processos identitários, outras pedagogias e educações nas culturas populares. Autor, junto de Luiz Simas, do livro Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas e Flecha no Tempo, e autor de A Pedagogia das Encruzilhadas. Salve aí, mestre! Fala aí, gente, Luiz Rufino na área, falando com vocês. Prazer aí, conversa, vamos embora. E essa conversa veio a partir desse momento que a gente está vivendo de isolamento e de quarentena, né, por conta do coronavírus, do Covid-19, e veio justamente de um processo de bulinamento, como diria minha avó, que é, e as crianças? E as nossas crianças? E por conta disso, hoje a gente vai fazer um programa endereçado a essa energia espetacular que é dos erês e dos nossos IBGs. Pipoca para crianças. Como curar e encantar pedagogias no isolamento? Querido Luiz Rufino, nesse momento de isolamento, como pensar pedagogias para essas crianças, nossas crianças negras, nossas crianças em territórios periféricos, né? Que nesse exato momento se encontra em isolamento, se encontra em quarentena, crianças essas, descendentes de uma cultura que é tão conjunta, que entende tão na pele, na vivência, o estar de ser comunidade. Como que é pensar, como que é esse bulimento, né? Esse bulinamento, bulimento, de estar agora próximo dessas crianças, num momento onde justamente a gente não pode sentir na pele, não pode praticar na vivência o ser estar comunidade. Vamos lá então, gente. Agradeço pelo convite para a conversa e tentando enfrentar essa primeira questão que você coloca, eu acho que ainda é muito precoce qualquer análise, qualquer, enfim, grande reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, porque é de fato uma experiência de trauma coletivo, obviamente que vivida de diferentes formas, ela não é vivida de maneira uniforme, e ainda existe uma grande dificuldade de posicionamento, né, diante desse acontecimento. Agora, nesse sentido, que a reflexão ainda muito provisória que eu faço, e aí que de fato implica a criança, a sua própria condição política existencial no mundo, né? E no caso a sua relação com a comunidade, ela não pode estar somente enquadrada nesse acontecimento que é a reclusão, que é o período da quarentena, que é todos os desdobramentos do efeito dessa pandemia, né? Então eu acho que no caso, a gente pensando Brasil, pensando sim a periferia do mundo, né? Pensando um estado completamente desigual, onde ser criança é uma condição de profunda invisibilidade, descredibilidade para um modelo total de ser centrado no mundo adulto, né? E aí quando a gente fala de crianças negras, crianças indígenas, crianças faveladas, crianças que estão ocupando assentamentos, que estão em ocupações, crianças como nesse Brasil todo, por exemplo, no caso aqui onde eu resido, no município do Rio de Janeiro, estão sem acesso à água, sem acesso a bens básicos, essa problemática ela entra numa condição, num contexto de precariedade muito maior, né? Agora, é fundamental que a gente faça uma reflexão, e aí é o que eu venho tentando encarar, até porque dentro de um próprio contexto muito privilegiado, eu estou convivendo com duas crianças dentro de um apartamento, pensar o que de fato nós projetamos de mundo antes, durante e vamos projetar depois para as crianças, né? Nesse momento, assim, eu não avanço muito na pergunta, né? E aí coloco mais interrogações. Eu acho que, de fato, para a gente viver uma sociedade mais justa e uma sociedade, inclusive, que reconheça um grande problema que foi construído secularmente, que é o assassinato da experiência comunitária, a gente vai ter que rever muitos lugares, e aí esses lugares perpassam por dimensões estruturantes como a raça, o gênero, né? E aí é necessário enfrentar o racismo, o patriarcado, mas é também fundamental enfrentar uma estrutura de uma sociedade adultocêntrica que não pensa o lugar da criança. Então, tentando avançar um pouquinho ainda nessa primeira questão, né, mais nas perguntas do que em qualquer outra coisa, que me fica é a necessidade realmente da gente encarar esse momento como um momento oportuno para a gente revisar a nossa condição enquanto humanidade. E aqui eu estou falando do ponto de vista de uma demanda de deslocamento, de escuta, de sensações para aqueles lugares, né, que historicamente foram e são desprestigiados nesse mundo. E as crianças, elas são parte disso. É muito comum que a gente, num contexto como esse, a gente pense muito em ocupar as crianças com atividades, ocupar as crianças com entretenimento. E aí a gente muitas vezes perde a oportunidade de encarar a criança como um curso possível para o enfrentamento também desse problema e para a reconstrução de um mundo que seja mais justo, que seja mais saudável, que seja mais diverso, né, que seja mais equânime. Então, eu acredito que mais do que ensinar as crianças ou propor uma série de ações de ocupação de tempo para elas, o que nós, enquanto adultos, podemos fazer de melhor é convocar a realidade, convocar o problema e, no diálogo com as crianças, interrogar essa realidade, interrogar o problema. Não existe nada mais educativo do que encarar essa realidade que está posta no diálogo, na escuta atenta, numa possibilidade aí de se reposicionar, inclusive no lugar de fala, no lugar de enunciação, onde as crianças elas estejam, né, completamente ativas e propondo, de certa forma, uma pauta que a gente possa ouvir, se sensibilizar, né, vou dizer assim, sentir, fazer e pensar, né, que a gente possa sentir, atuar, agir com elas, para então construir um pensamento que seja mais propositivo para um mundo ou outro, né, que não seja um mundo tão monológico, no sentido de não credibilizar essas presenças, né, que são presenças fantásticas, são presenças poderosas. E aí, um caminho também interessante é para a gente de uma certa forma, pensar é o que a gente tem entendido por ser criança, o que a gente tem entendido por infância, o que a gente tem entendido por política, né, para com esses seres, ou como a gente tem constituído a nossa própria ideia de humanidade, muito alicerçada num modelo que exclui tantas outras experiências desse humano. Enfim, então eu acho que esse é um momento que a gente deve se aquietar um pouco, usar aqui uma frase capoeirística, atrasar um pouco para poder sair na frente, né? No sentido de se colocar mais num lugar de escuta e de aprendizagem. Exatamente, querido. Sociedade adulta excêntrica. Muito importante tudo isso que você colocou, exatamente na ordem, no pensamento mesmo, como você colocou. Mas eu não consigo deixar de não externar, né? E eu acho que essa conversa veio realmente dessa necessidade de olhar para essa angústia que eu estou agora de... Por exemplo, quando eu chego na quebrada, né, Heliópolis, da onde eu vim, da onde eu sou, da onde eu tenho família, na qual eu tenho verdadeira paixão por essa quebrada, e vejo as crianças agora completamente enclausuradas, né, porque nessa parte do Heliópolis, onde fica o Singapura, né, era Maluf e Pita, né, que são apartamentos extremamente apertados, de área apertada. Então, as crianças, ela tem muito espaço da escola como um lugar de brincadeira, como um lugar do encontro e com os colegas, né? Enfim, ou mesmo ali, né, a quadra, ou onde as crianças podem brincar. E agora as crianças não estão, né, não estão usando essas áreas, estão dentro dos apartamentos. Como já falei, de uma área completamente pequena, né, com todos os seus familiares, e às vezes não são 2, 3, às vezes são 10, 15, enfim. Me dá uma angústia, sabe, de um chamado mesmo, tipo, e aí, como é que é agora? Como é que a gente vai se reinventar nesse lugar? Enfim, Su, tem alguma pergunta? Já se jogou a bomba, pau, pra mim. É a queima-roupa, Sueli Ribeiro, é a queima-roupa! Na real, assim, também dando continuidade a esse bulimento, né, pra engrossar o caldo aqui da nossa garrafada. Enfim, essa angústia que está nos tomando agora, né? De fato, a gente já sabia que vinha por aí grandes mudanças estruturais, porque são necessárias e porque, enfim, há um movimento muito forte para essas mudanças acontecerem, até porque a gente tem, de uns anos para cá, lutas acirradíssimas, né, desses, enfim, não sei nem como nominar, né, uma figura como a que está na presidência da República, por exemplo, tomando poder, tentando se agarrar com todas as forças, as raízes mais profundas do patriarcado, do racismo, da misoginia, da xenofobia, enfim, de todas essas estruturas de morte. E eu acho que agora ficou muito evidente, né? A gente até estava conversando com isso enquanto em Quimpa, essa necropolítica, essa política de morte, né? É muito recente, porém, o que se anuncia é uma criação de um novo mundo. Por um lado, que bom, porque precisamos recriar novos mundos, nos remontar, porque esse mundo da exclusão, da morte, do dilaceramento não dá. Mas, por outro, que mundo é esse? Então, até é um pouco voltar nisso que o Rufino colocou, né? O que que a gente projetou, né? O que que a gente projeta de mundo antes, durante e depois? E sobre essa estrutura adultocêntrica, porque, de fato, as ruas estão aí vazias, né? As ruas vazias são mais perigosas para as pessoas que não têm o privilégio de poder, de fato, estar em casa, né? Ao mesmo tempo, a comunidade é assassinada e se coloca num lugar, uma aglomeração imposta, né? Como dessas moradias do Singapura aí que a Joyce disse, que também coloca essas crianças e mulheres, muitas vezes, no enfrentamento de violências domésticas, abusos, que quando elas estão em outros espaços de fruição, de escolar, cultural, também é um espaço de proteção dessas crianças, né? Então, eu estou muito bulinada e até angustiada mesmo, e me questionando nesse lugar do que é o projeto, e agora, nessa situação que a gente nem sabe quantos dias, quantas semanas e quantos meses, o que é que vai desenrolar, o que está ao meu alcance nesse momento, né? Mesmo num contexto como esse, onde está todo mundo recluso, né? Mesmo que seja de forma voluntária, em prol de uma questão maior que está na ordem da saúde pública, se a gente for discutir aqui as violências sobre o direito à cidade, o direito ao mundo, né? Sobre as próprias possibilidades do corpo, e aí a gente for discutir essa violência na interface ser criança, e aí ser criança negra, ser criança favelada, ser criança indígena, né? Obviamente a gente vai entrar num buraco muito mais profundo, né? Então, isso que hoje a gente está experienciando de uma forma mais geral, como uma espécie de política de controle do corpo, né? De controle social, a gente pode considerar que no Brasil não é uma novidade para determinados grupos. Então a gente pode, de uma certa forma, se colocar mais numa condição de escuta e de aprendizagem para com que esses grupos, né, tenham a dizer sobre a sua experiência social como uma experiência completamente cerceada pelo próprio poder público, pelo próprio Estado. Então, não é novidade isso para determinados grupos. Talvez seja novidade, e aí não sei também, do ponto de vista histórico, qual que seria a fração de tempo pertinente para a gente dizer isso, mas uma experiência a nível de um acontecimento como esse, né, de uma pandemia mundial. Mas isso traz outras reflexões que no Brasil elas podem estar atravessadas de tantas questões que são estruturantes dessa terra, né? Com certeza, atrasar um pouco para poder sair na frente. Maravilhosa essa garrafada capoeirística aí. E devagar também é pressa, né? Exatamente, devagar também é pressa. Olha, esse momento está sendo realmente muito espetacular, assim, nesse sentido, né? De realmente rever, revisitar, rebuscar, bulinar, enfim. Eu acho que é um presente, sabe? É um presente mesmo do cosmo, de Zambi, de Olodumare. Enfim, questão do presente, eu coloco como presente no sentido de que esse sistema colonial agora ele tem que ser barrado, né? Ele está sendo barrado, né? Está sendo barrado com a própria vida. E eu não estou colocando aqui, gente, que estou feliz com as mortes que estão acontecendo, é óbvio, ninguém fica feliz com a morte de ninguém que está acontecendo, certo? Mas eu tenho por mim que determinadas vidas importam mais que outras. Então, é um presente no sentido que chega de só corpo negro e só corpo indígena morrer, porque isso não barrou o sistema colonial. Será que agora, entendeu? Esses corpos que estão sendo agora mortos, né? Sendo pegos por esse coronavírus, será que isso terá o poder de ser olhado? O sistema colonial, a ponto de ser barrado, será barrado agora a partir dessas vidas? E repito, não é nenhuma alegria em dizer vendo essas mortes, que eu estou feliz com isso. Mas também é uma reflexão de que vidas indígenas e vidas negras não barraram esse sistema. E agora, será que vai barrar? Ainda sobre a questão que a Suelen coloca, e aí também em diálogo com a Joyce, eu não sei se seria um presente, né, mas talvez uma consequência dos nossos atos, uma consequência do que a gente tem elaborado enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto relação, né, que se conota de forma extremamente perversa e desigual. Então, ainda nesse sentido, é importante que a gente pontue a questão da necropolítica, né, da política de morte, como um grande painel, né? Então, nesse painel, obviamente, tem o genocídio, né, que é secular aqui, mas há também aí esferas de terror que operam sobre o cerceamento e a precarização da vida. Ou seja, numa política de morte, você mata de muitas formas. E uma das formas possíveis de você destituir sentido da vida é você impedir que as pessoas elas se elaborem, se desenvolvam enquanto comunidade, se expressem de forma autônoma e se expressem de forma livre. E só complementando aqui, achei muito interessante também essa provocação do nosso crush epistemológico das encruzilhadas, Rufino, sobre esse devagar também é pressa, essa escuta, porque realmente, até né, para as crianças e também para os adultos, né, nessa sociedade adultocêntrica, como bem foi dito, tem uma enxurrada de coisas aí, coisas para fazer durante a quarentena, que ok, é bacana, de fato está se compartilhando muitos conteúdos bacanas, talvez há muito tempo na internet a gente não viu uma mobilização também de conteúdos assim, com essa qualidade alta, mas ao mesmo tempo uma demanda muito capitalista de que faça coisas, como se a gente só pudesse também viver o tempo com coisas, né, e não com o próprio tempo, né, que a gente está aí tendo, recebendo de uma outra maneira. E até colocar aqui na roda também a questão da saúde, né, mental, emocional, espiritual, enfim, cosmo, de que, de fato, não é todo mundo que está agora, né, no pique de fazer muitas coisas. Então, como cada um está enfrentando esse processo também, né, de como também é importante a gente não sobrecarregar, especialmente nas crianças, nas infâncias, de coisas para fazer, de agendas lotadas. E aí é muito bacana essa provocação de colocar, encarar a realidade, né, desse diálogo, de jogar a pauta com as crianças sobre esse mundo que a gente quer ser. Eu acho muito bacana a sua fala, Suelen, e te confesso que a minha postura em relação ao momento é uma postura muito cuidadosa e uma postura muito cismada, né? Então eu acho que a gente tem aí uma série de assédios, né, que vão muito no âmbito da produção de desejo, e é uma produção de desejo que explora uma produtividade, que explora um sentido de ocupação, né, do chamado tempo ocioso, mas que está muito pautado numa lógica produtivista, numa lógica da repetição. E aí a gente tende a encontrar vazão desse desejo, por exemplo, na internet, nas redes sociais. Não foi à toa que a gente viu uma chuva de lives e tal. E as crianças também estão no bojo disso, onde sempre é cobrado atividades, coisas que se façam para ocupar o tempo, né? E a gente não percebe que são muitos tempos. A discussão sobre o ser criança, né, a discussão sobre as infâncias é também uma discussão sobre temporalidade. É importante que a gente esteja sensível a essa possibilidade de deslocar tempo e espaço para sentir de uma outra forma. Então, talvez essa fosse a principal provocação, né? E aí, da mesma forma do devagar também é pressa, do atrasar para sair na frente, do deixe estar, né? De uma certa forma, compreender a sabedoria do tempo, que não é necessariamente uma sabedoria de passividade, né? Em inúmeras culturas, o senso, a noção de paciência, ela não está vinculada necessariamente a uma ideia de espera, muito pelo contrário, ela está vinculada a uma intimidade com a sabedoria do tempo. É algo que está muito presente na força existencial das crianças, né? Obviamente, há, nesse contexto, uma marca da violência para com os corpos de todos nós. E as crianças, elas vão experienciar isso de uma forma bem particular. Então, essa contenção da demanda de explosão corporal é algo que bate muito forte, né? Essa necessidade de interação. Agora, isso não é um problema no nosso mundo exclusivo desse contexto. Ele está presente, ele se costura ao longo de todo o tempo e bate nas crianças também nessas interfaces em quais elas estão inseridas. O que é ser uma criança indígena, o que é ser uma criança na favela, o que é ser uma criança preta no mundo projetado por branco, né? Então, por aí vai. Concordo, querido. Dá uma segurada aí, fera. E aí, tá se sentindo bulinado? Então depois a gente volta. Salve a gira das crianças! Salve! Salve, São Cosme e Damião! Salve! É pras crianças! É pras crianças! Saravá do mar! Na Gira das Crianças, álbum criado em 1975 com a participação do terreiro Tenda de Umbanda Pai Jeremias. Ouvimos a segunda faixa, música composta por Sidney da Conceição. O nome da música é o mesmo nome do álbum, Na Gira das Crianças. Gente, é espetacular, tá no YouTube totalmente, é só chegar lá, dar uma olhada. É muito lindo, é um disco inteiro, só pensando assim, em músicas de terreiro para crianças e para os erês, para São Cosme e São Damião. É demais. Vai até lá, dá uma conferida, que vocês vão gostar muito. Meus amores, minhas amoras, agora a gente tem uma grande novidade. Sim, a gente agora possui o endereço virtual na qual você pode contribuir com a gente para a produção dos nossos podcasts que a gente faz com tanto amor, dedicação e na raça. O endereço é abre.ai/quicante e a gente vai poder, a partir da sua contribuição, continuar aqui nas nossas doses únicas de garrafadas e bolimentos. abre.ai/quicante. Diáspora. Evandro, entra aí na roda, Evandro. É a queima-roupa, Evandro! Agora é o Evandro, vamos lá. Chega aí, parça, vai, vai que vai. Eita, que maravilha. Pega no susto. É, não, é isso aí. Devagar também é pressa. Uma frase que eu ouço demais do mestre Plínio. É, enfim, é um momento mesmo de recolhimento e projeção, né? Mas fiquei agora aqui com algumas coisas, umas indagações dessa garrafada, esses efeitos alcoólicos, e fiquei pensando nesse aforismo aí, né? Do pequeno se faz o grande, mas do grande não se faz o pequeno, né? E aí, o pensamento que eu gostaria de contribuir, nem sei se é uma pergunta, mas é um jeito de contribuir aí nesse nosso diálogo, é um pouco o movimento, né, que esse vírus está fazendo, assim, e que me fez pensar bastante, que ele, a princípio, né, a priori, ele vai tirando de cena, né, desencarnando aí os nossos ancestrais mais próximos, né, as pessoas mais velhas, que são aí o nossos grandes mananciais de experiência, né, desse mundo vivente, de sabedoria e tal. E aí me parece que a ligação vai sendo interrompida, vai sendo cortada, né, para que a gente possa aprender com eles para fazer diferente, né, não sei, fiquei pensando agora aqui. E aí, de que maneira, né, aí pergunta todo mundo aí, mas é o Rufino, né, principalmente, que maneira a gente pensar como é possível encantar, né, como é possível se encantar, como é possível no que se apegar para reinventar esse novo mundo, né, afinal de contas, ao que tudo indica, ainda faltam uns 4 meses para que a gente possa atracar nesse novo mundo, né. A gente está meio que no oceano, à deriva, e logo atracaremos aí dentro de 4 meses nesse novo mundo. De que maneira nos fortalecer e nos reencantar a partir da sabedoria que nossos ancestrais vêm nos deixando e como, né, cuidar desses mais próximos que são os mais vulneráveis ao que tudo indica nesse primeiro momento, né, de movimento do vírus, né, nessa pergunta aí, usando essa analogia capoeirística, né, nessa primeira pergunta aí que o vírus apresenta na roda, de que maneira que a gente responde essa pergunta aí. E agora a gente vai ouvir aqui o nosso crush epistemológico, Luiz Rufino. Vamos lá, esse aforismo que Evandro faz menção, né, foi algo que eu ouvi de um erê, né, encarnado num adulto, num terreiro de candomblé, no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, Madureira, né, e ele falava, erê Pedrinho da Praia, falava o seguinte: de um pequeno se faz um grande, mas do grande não se faz o pequeno, né. E aí, para a gente propor um diálogo a partir desse ato filosófico do erê, eu convido aqui um outro grande filósofo, um pensador fantástico, que é uma liderança quilombola, Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo. Nego Bispo, ele tem uma fala que eu acho que é fantástica, que ele diz o seguinte, que na lógica da circularidade, né, do que habita ali o pensamento quilombola, você teria uma lógica de início, meio, início, né? E aí, uma vez a gente tendo uma conversa em Salvador, ele me disse o seguinte: Luiz, quem está mais perto do velho é a criança, né? Ou seja, o início, o meio, o início. A criança é tanto o início como o velho é o início, né? Porque o velho é que, de uma certa forma, transmite, em algumas culturas, o conhecimento para a criança. No entanto, é muito comum você ter crianças que tiveram mais convívio sobre determinadas aprendizagens com seus avós do que os próprios avós, enquanto pais, tiveram com seus filhos, que no caso são os pais das crianças, né? Isso é curioso. E aí isso coloca uma questão para a gente, que, por exemplo, nas culturas afro-brasileiras é muito comum que você tem a dimensão do tempo iniciático, né? Você tem outras temporalidades. Então você chega muitas vezes num terreiro, uma criança, ela é uma autoridade, porque a autoridade, ela se mede com uma outra capacidade de pensar o tempo e a afetação do tempo na experiência do ser, né? Eu acho que isso é algo que a gente vai, de uma certa forma, se quiser prezar por a elaboração de um mundo mais diverso, mais justo, a gente vai ter que começar a considerar, né? Então, o que é importante, até nessa pauta do encantamento, que eu acho que é uma discussão política fundamental, o encantamento, ele não pode ser invocado como um mero termo, como uma alegoria, como um certo fetichismo conceitual. Na verdade, o encantamento, ele é uma política de vida, né? A gente não tem a necropolítica como política de morte, então o encantamento seria uma política de vida, né? Onde a gente pode pensar essas inúmeras formas que, em diferentes gramáticas, em diferentes experiências comunitárias, você tem de constituir sentido de vida em contextos de escassez, de precariedade, né? É importante a gente considerar isso e talvez as crianças elas tenham muito a nos ensinar sobre isso, porque elas têm um repertório inventivo, um repertório lúdico, uma capacidade de disponibilidade para a relação com essas múltiplas temporalidades, né? Uma disponibilidade para alteração, para afetação, que talvez seja o que tenha mais contundente nos processos educativos, né? Então a criança ela tem isso como força vital e como força de inscrição no mundo, algo que nós enquanto adultos perdemos porque a gente de uma certa forma se coisifica, se aprisiona numa ideia de humanidade, de razão, né? De conhecimento, de política que desconsidera profundamente a diversidade do mundo. Pois é, aqui um pouco também emendando com a fala da Joyce, que eu entendo um pouco assim, sem de forma alguma colocar aqui em questão a dor, né, das pessoas, enfim, das famílias, da questão dos que estão partindo realmente, né, sem colocar isso em xeque, eu entendo que a necropolítica ela está atuando aí desde que esse território é uma colônia, só que as vítimas sempre foram invisibilizadas, né? E aí vítimas e de várias maneiras, né? Então, tanto com vidas como com o dilaceramento das linguagens, dos nomes, da ancestralidade, de onde viemos, enfim, uma série de assassinatos, de mortes praticadas aí desde essa colônia, mas com vítimas marcadas. E aí a sociedade não estava olhando para isso. E agora a gente se depara com essa realidade em que qualquer um pode ser, né? Então, estamos todos apreensivos, a população pobre, inclusive mais vulnerabilizada ainda do que já é, né? Pelas condições das necropolíticas, desse Estado que promove genocídios, mas também aqueles que estavam ali confortáveis, né? Então, realmente, acho que nesse sentido, não tem como. A gente precisa amadurecer enquanto sociedade e de uma forma ampla para olhar, né? Porque quando a gente se depara com uma doença, né, um vírus que pode atacar qualquer um, e as vítimas não são mais as marcadas, as que estão nas favelas, nas periferias, então como que isso vai ser olhado? E aí tem até um questionamento que está sendo muito colocado, né, pelas comunidades, ali eu vi, aqui de São Paulo, por exemplo, Paraisópolis, né, Heliópolis, de como a comunidade tem se movimentado para dar conta de ações que as políticas públicas continuam não olhando e não dando conta, né? E aí eu fico pensando nessa questão da comunidade, né? De que esse sistema também, dito democrático, que para mim já não é democrático há muito tempo, se é que algum dia foi, para mim é um ainda colonial e militar, mas enfim, não dá conta disso e dilacera com a questão da comunidade, né? E aí eu tenho refletido bastante sobre como, a partir disso que tem acontecido, a gente pode retomar com cada vez mais força a questão das comunidades, de viver em comunidade, né? Queria que você comentasse um pouco aí também. Então, Suelen, eu acho que é completamente pertinente e é uma questão da ordem do dia, né? Da ordem do dia ao longo de 520 anos. Então, investigar, mapear, colocar como orientação política, utópica, de produção de esperança, né? Essas outras formas de relação de vida, né, em sociedade, ao qual a gente pode denominar comunidade, mais do que um espaço, uma localidade, mas sim modos de vida contrários a essa grande empresa de dominação constituída ao longo de séculos, que elege um modelo, né, que é o modelo que é meramente uma fração dos modos de existência. Então eu acho que nos joga aí numa dinâmica de necessidade de aprender outras formas. E mais do que aprender outras formas, desaprender do modelo dominante. Então, obviamente, essa experiência com a qual a gente está vivendo com a pandemia já nos coloca numa necessidade de rediscutir as nossas formas de saúde, as nossas formas de consumo, as nossas formas de compartilhamento, os nossos desejos, né? As nossas vaidades, as nossas precariedades, as nossas fragilidades enquanto humano, né? Então isso tudo está posto e a nossa necessidade de repensar e praticar outras formas de ritualização da vida. A comunidade, do meu ponto de vista, ela está muito vinculada à experiência de ritualização da vida coletiva. Então, se tem algo que é de extrema violência que o projeto colonial nos legou, é o esquecimento, né? Então, de uma certa forma, investigar, invocar essas gramáticas maternas, essas gramáticas ancestrais, essas tecnologias ancestrais, para que a gente possa ter faróis, né, orientações de outros modos de vida, né, que sejam mais justos, mais equânimes, né, que sejam linkados com a diversidade do mundo, é uma necessidade. E a experiência da comunidade, no meu ponto de vista, ela passa muito por aí. Então é pensar como que essas pessoas que ocupam as margens, elas têm taticamente sobrevivido e aprender com elas e, de uma certa forma, do ponto de vista contingencial, se colocar numa luta por uma outra sociedade, disputar de fato essa sociedade, não meramente disputar a sobrevivência, né, mas disputar de fato a gerência da vida. Nossa, como não amar o nosso crush epistemológico da pedagogia das encruzilhadas, segundo ele mesmo, tranca-rua. Eita lasqueira, que dose de garrafada, hein? É isso mesmo, sabe? É aquietar um pouco o coração, né? Escutar um pouco, ficar miudinho, ao mesmo tempo bulinar o tempo inteiro, se questionar para uma disputa de vida mesmo, né? Enfim, muito lindo, muito obrigada, muito obrigada. Como não amar nosso crush? Muito obrigada, crush epistemológico das encruzilhadas, demais. Obrigada, querido, é sempre um prazer te ouvir e receber os encantamentos que tua fala traz pra gente. Valeu. E é isso aí, gente. A gente volta na próxima semana com mais bulimentos e doses de garrafada. Ho! Ho! Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.